Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime. O Marco de Hoje. Boa noite, Marco Antônio. Chovendo aí no sul? Não, tá um sol assim de arrebentar. E aí, como é que tá? Uma chuva de alagar. Falando sério mesmo? Uma chuva de alagar, chefe. Olha, eu até me dou mais ou menos bem com sol, mas não com sol assim tão... com calor tão escaldante. Vamos fazer uma troca, então. Tu vem pra cá hoje. E você vem pra cá. Campos, então. Tá feito. Eu vou mandar meu jato terminando o programa pra ele. Seu convite... Jato pago por quem? Não, esse é meu próprio. Tá. É um site. Não, é um jato de Brasília. Não, é um. Você só consegue com empreiteira. Não. Eu tomei de um empreiteiro, mas tá tudo certo. Entendi. Seu convidado já está no ar. Ah, maravilha. Gente, super empolgado. A gente vai começar o programa hoje. A gente tem várias atrações, mas entre elas vai rolar daqui a pouquinho já uma entrevista com o Emir Ribeiro. Ele é o criador da super-heroína Velta, que é a gatíssima musa dos quadrinhos sul-americanos, amada por seus fãs e invejada por seus inimigos vilanescos em aventuras carregadas de erotismo, sempre ambientadas no nosso país. Vale dizer que muito antes da modinha de empoderamento que assola atualmente o Brasil, com um monte de ingênuos por aí se achando revolucionários por criarem protagonistas femininas. Ele já fazia isso nos anos 70. Vou tentar dar uma mini bio aqui, fez muita coisa na... Li muito esses quadrinhos, sim. Mas li muito. Ele é um mega talento. Verdade. E vai ter muita coisa pra falar com a gente. Eu tentei resumir aqui, tá? Ele é natural da Paraíba, aos 14 anos criou e lançou o Velta, que é a criação maior dele, né, no jornal Mural, O Comunicador, do Colégio Estadual de Jaguaribe. Em 75 começou a publicar nos jornais A União e o Norte, de circulação estadual, lançando outros personagens, além de Velta, como o Índio Itabira. Foi criado em parceria com o pai dele, Emilson Ribeiro, em 75. A Android Nova e o Desconhecido Homem de Preto. O personagem é Desconhecido Homem de Preto. Esses dois últimos em 76. Em 78, ele começou a editar revistas por conta própria e colocá-las nas bancas de 3 estados nordestinos. Editou cerca de 15 revistas independentes, sendo a mais recente o álbum 45 Anos de Velta, volume 1, escrito pelo veterano R.F. Luchetti. A gente entrevistou aqui o grande Rubens Luchetti, o pai da literatura pulp, a literatura de gênero, a literatura de terror no Brasil. Em 1980, o nosso entrevistado começou a publicar quadrinhos no jornal Correio da Paraíba, também de circulação estadual. No decorrer da carreira, participou de várias exposições em João Pessoa, em outros estados como São Paulo, Rio de Janeiro, também na França. E em 85 e 91, ele publicou diversos trabalhos da linha erótica e terror em editoras de São Paulo. Em 93, ele começou a fazer trabalhos para editoras dos Estados Unidos, na teoria de um conterrâneo dele, o Deodato Borges Filho, conhecido mundialmente como Mike Deodato Jr. As editoras americanas de histórias em quadrinhos, super-heróis, normalmente dão nomes americanos, não diferentemente dos atores italianos que fizeram Bang Bangs, que eram renomeados com nomes americanizados, né? Ele trabalhou em personagens como o Incrível Hulk, histórias com o Incrível Hulk, os Vingadores, os Protetores e vários outros. A maioria desses trabalhos portados foram como arte finalista fantasma, onde não lhe foi dado o devido crédito. Uma espécie, como tem Ghostwriter, esse foi o Ghost Finalist. Não foi dado o devido crédito. Em algumas ocasiões ele levou a alcunha de Deodato Studios, colocaram no mesmo saco, digamos assim, que o Mike Deodato. Publicou também História Colorida da Velta na revista Metal Pesado número 6, na revista Formatinho com Velta, lançado pela editora Scala em 2002, o álbum Velta contra o Devorador, da Ópera Gráfica em 2002, o livro História da Paraíba em quadrinhos, uma produção independente de 2003-2010. Em 2013, ele lançou o livro Fantasmagorias, de R.F. Luchetti, um livro de contos de suspense do mestre da literatura pop, que eu citei há pouco, a gente teve a honra de entrevistá-lo há mais de um ano, do Rubens Francisco Luchetti. Por esse trabalho, o Emir foi finalista do prêmio Jabuti 2014 na categoria Melhor Livro Ilustrado. Então, ufa, bastante coisa, vamos finalmente dar as boas-vindas. Tudo bem, Emir? Tudo bem, Marcos. Tudo jóia. Então, tentei aqui resumir um pouquinho da sua trajetória. Claro que tem coisa faltando, mas vamos começar pelo começo, pode ser assim. Diz como é que foi que o teu interesse por histórias em quadrinhos começou na Paraíba, como é que foi? É, o meu interesse começou porque eu comecei a colecionar, né? E essa mania de colecionar foi até colocada em mim pela minha avó materna. Ah, é? É, porque ela como eu fui o primeiro neto dela, toda vez que ela saía para fazer compras, ela me levava junto. E cada vez que eu ia com ela, ganhava uma revistinha em quadrinho de presente. Que legal, o pai fazia ela isso comprava. Também. Uhum. E aí eu comecei a colecionar, e tanto é que até essa primeira revista que ela comprou para mim, eu ainda tenho guardado até hoje. É mesmo? Me fala qual é. Eu ia te perguntar qual era. Foi uma de, acho que Batman, Super-Homem, aquela da série Invictus da Ebal. Uau, a gente tá falando que ano isso mais ou menos? 69, por aí? Não, 65, 66, mais ou menos aí. Uau. E te lembras se essa foi a primeira revista em quadrinhos que tu viu, assim? Foi tua intro? Essa foi a primeira que tu ganhou. Mas é, lembra qual foi a primeira que tu viu ou não? Não, eu vi outras, porque também tinha muito naquela época, era as séries da Disney, né? Uhum. Mas a que eu gostava mais era essa, dessa linha, né, do super-herói. E como é que foi, assim, de fã, né, começar de fã de histórias em quadrinhos para, aos 14 anos, criar a personagem Velta, que é a personagem que normalmente as pessoas associam quando se fala o nome Emir Ribeiro. Fala um pouquinho assim, como é que foi esse processo. É que muita gente escreve em casa, eu mesmo fazia história em quadrinhos, mas para mostrar para os parentes, mas nunca fiz profissionalmente, assim, nada nessa área. Fala um pouquinho como é que foi se tornar profissional, pode ser? É, nesse caso, a facilidade com que eu passei a trabalhar com quadrinhos foi por conta de uma tendência familiar. Ah, é? O marido dessa minha avó, que era, a família dele era natural da cidade de Areia, daqui do interior da Paraíba, tinha um grau de parentesco com aquele pintor Pedro Américo, que pintou o quadro da Independência. Sim. Então vem daí a tendência para desenho, né, da minha família. Tu acha que é uma coisa de DNA mesmo, então? É, eu acho que sim. Então, uma vez que eu comecei a gostar dos quadrinhos que minha avó me presenteava, eu comecei naturalmente a tentar reproduzir eles no papel. E depois daí foi um pulo para começar a criar os personagens próprios, né? E não apenas aqueles que eu estava lendo. E com 14 anos tu lançou a Velta, né, que saiu no jornal Mural O Comunicador, no Colégio Estadual de Jaguaribe, só que tem várias Jaguaribes, essa Jaguaribe é na Paraíba. É, Jaguaribe é um bairro. Ah, tá. Naquela época havia um... Entendeu, sim. Então naquela época havia colégios estaduais em cada bairro, no Jaguaribe tinha Eu morava lá e estudava lá. E em qual cidade que tu foste criado, assim, da Paraíba? Na capital, João Pessoa. Na capital, ah, tá. Muito bem. E me fala como é que foi daí, tu te lembras, assim, como é que foi qual foi a gênese da criação da Velta? Assim, tu consegue te lembrar, assim, o dia que tu começaste a desenhar a Velta e daqui a pouco, opa, essa aqui tá boa, vou seguir adiante? Ou tá gostosinha, como algumas pessoas acham? É, eu lembro exatamente do dia, porque foi quando eu fiz o desenho, eu datei. Né? É porque naquela época eu estava experimentando pintar com tintas a óleo. E eu utilizava cartões, uns cartões em vez de tela, e pintava sobre eles. Então, no final de 1972, eu pintei uma personagem assim, meio super-heroística, né? Depois foi que eu chamei ela de Garota de Borracha. No mês seguinte, aí, que foi janeiro de 73, aí eu pintei a lourona em cima de uma moto, com a cidade ao fundo, aquela coisa toda. Aí eu datei lá 18 de janeiro de 73, era a Velta. Uau. E o estilo bem potrancona já, bem como ela é hoje em dia, ou ela mudou desse desenho muito, assim, no quesito de que se chama em inglês de features, né, de traços de rosto e tudo mais. O desenho em si é o mesmo, né? A figura é a mesma, né? O que mudou foi a evolução do traço, que era uma coisa natural, né? Mas é a mesma personagem. Chegaste a ter assim, treinamento ou estudo formal de desenho? Como é que é? Não. Completamente autodidata? Fala um pouco disso. Completamente autodidata. É mesmo, é? É. Eu fui aprendendo aos poucos à medida que eu via essas revistas que eu comprava, que a minha avó comprava também. E eu fui tentando entender como é que funcionava aquele tipo de traçados, alguns efeitos, e tentava reproduzir. E nisso eu saí aprendendo a fazer os desenhos nos quadrinhos. Uma pergunta meio clichê, mas a gente sempre pergunta, meio não tem como escapar dela. Assim, quais foram influências específicas assim, em matéria de traço, de desenhista para ti? Quem, assim, New Adams? Quem, por exemplo? Quais desenhistas, assim? O que poderia ter talvez influenciado alguma coisa foi o fato de eu ler aqueles da época. Eu gostava muito daquele do americano Jack Kirby, aliás, ainda gosto hoje, né? Jack Kirby, material antigo. E via também muito material do Eugênio Colonés e do Rodolfo Zala. Tinha muito material dele disponível. E esses inicialmente foram os que, de alguma forma, influenciaram o começo do meu traço. Entendi. Assim, ó, até citei no início, né, a gente também conversou em off, antes sobre isso de não ser um modismo, né, que agora, hoje em dia, tu fazer daqui a pouco uma personagem feminina, entre aspas, eu dei a expressão, mas vou ter que usar, tá, empoderada, é até clichê, meio que até obrigação. Como é que foi, primeiro, vamos dividir em duas partes, como é que foi para ti, uma criança na Paraíba, querer seguir por esse lado? Porque certamente não foi, tu não devia ter muita influência, apesar de falar da tua foto, mas tu não devia ter influência entre amigos e tudo mais, assim, gente que também queria fazer histórias em quadrinhos como forma de sobreviver. E depois eu queria saber, assim, como é que ela se tornou essa super heroína, né? Porque teria várias formas de fazer a personagem gatona, gostosérrima e tudo mais, mas ela não seguir para esse lado detetivesco, diríamos assim. Fala um pouco disso, pode ser? Pode ser, sim, claro. Bom, primeiramente, eu sempre tive uma tendência a ir de encontro ao que se é estabelecido, ou que é imposto. E naquela época, o que eu via nos quadrinhos que eu comprava era a figura masculina, musculosa, forte, decidida, sempre sendo protagonista. Enquanto que as personagens femininas eram de segundo plano, era a namorada do herói, e que às vezes se metia em encrenca e o herói que ia lá salvar elas. Então eu quis colocar exatamente uma inversão nisso, que era uma tendência de mercado. Tu lembras literalmente assim de tu querer quebrar esse paradigma, assim? Tu lembra assim, tá muito saco, tá muito sacal isso aqui, tá tudo muito igual. Quem sabe uma mulher, tu te lembras assim, muito interessante tu dizer isso. Foi proposital realmente, né? Uau. Inclusive no tocante às roupas sensuais. Porque era um clichê da época as personagens serem bem recatadas. Claro, claro, claro. A própria Lois Lane, que depois virou mais, entre aspas, empoderada, ela era basicamente uma coadjuvante só do Superman no início. Então a ideia foi quebrar esse paradigma, né? Foi o que eu tive na época mesmo, com 14 anos, pensei exatamente nisso. Uau. Outro detalhe foi com relação a cidade que as ações da Velton aconteceriam. Geralmente a gente estava vendo lá na TV, porque não conseguia ver isso nos quadrinhos, que era pouco material nacional, mas nas TVs, as novelas, tudo acontecia em Rio e São Paulo. Aí eu coloquei, não vou colocar aí não, a minha vai ser em Belo Horizonte aqui, vou botar ela aqui em Belo Horizonte. Entendeu? Já de encontro. Né? Mas por que Belo Horizonte? Tu moravas na Paraíba, não. Por que especificamente Belo Horizonte? Porque aqui era bem, na época era bem pequena, não tinha muitas opções de fazer localização de história. Né? Não era comum? É, não, não. Aí tinha nem muito crime tinha por aqui, era uma coisa rara acontecer, né? Uhum. Então imaginei que uma cidade mais ao sul haveria uma quantidade maior de opções para se utilizar numa história em quadrinho. Uhum. Mas depois de um tempo eu trouxe Velta para cá, para João Pessoa, né? É o que está acontecendo atualmente, ela vive em João Pessoa, vai para Belo Horizonte, aquela coisa, né? Aham, aham. E no quesito, assim, erotismo, tá? Tem, né, uma carga bem forte disso. Os italianos fizeram também muito desse tipo de trabalho, mas, bem, lá é outra sociedade. Diríamos assim, como é que foi para tu sair, saíres assim, atrás de gente interessada em comprar, né, conseguir divulgar teu trabalho, sendo que personagem feminino já não era comum, ainda mais personagem feminina gostosérrima, seminua, que sabe que é gostosa e tudo mais. Como é que é isso? Me parece algo tão... Foi uma outra... Tão quase maluco, assim, pra época, que eu consigo imaginar só levando porta na cara durante tempos e tempos. Como é que foi isso? É, isso aí foi uma outra contraposição que eu tentei fazer. Mas nesse caso, era a censura que era exercida na época. Tu sentiu na carne bem esse lance de censura? É no auge do governo militar, né? Sim, sim. Fala pra gente como é que foi... Qual um caso específico, não precisa citar nomes, mas assim... que aconteceu contigo? É, no começo. Para falar a verdade, a censura militar não me incomodou. Uhum. Né? Porque inicialmente, a Velta foi publicada no jornal de colégio. Uhum. E o que acontecia é que as pessoas tinham mais medo dos militares do que propriamente o mal que eles causariam. Né? Então, no colégio havia uma comissão de censores, que eram vários professores, que examinavam o material que ia para o jornal. Ah, tá. Então eu pegava, fazia uma espécie de estratagema. Qual que era? Qual que era o estratagema que fazia? Bom, eu montava as páginas de forma comportada. Ok. E fazia uma outra versão bem mais apimentada. Apresentava... Então tu submetia eles o material comportado, e daí entre a aprovação deles e a publicação, tu conseguia mexer um pouco no material e daí, tipo assim, despir mais as personagens, tipo assim? É, aí eu colocava, porque o jornal era num pátio e pregado na parede. Tinha um quadro e as páginas eram pregadas nesse quadro. Uhum, uhum, uhum. Quando os professores aprovavam lá, eu pegava a versão apimentada e botava lá no quadro. E eles não iam verificar. Né? Ah. E os alunos lá liam, gostavam lá e ninguém disse coisa alguma, não me dedurou nem nada. Tá, mas e daí profissionalmente, eu gostaria de saber se tivesse problema de aceitação, né, com que é uma batalha a pessoa ser desenhista, ainda mais grande para quadrinhos no Brasil. Como é que é, então, uma personagem trabalhar tanto tempo, desde 73, né, com uma personagem, primeiro, feminina, ela é feminina brasileira. E, não diria hoje em dia, daqui a pouco no sentido de nudez, mas naquela época com nudez. Apesar de, claro, era nos anos 70, a gente sabe que teve logo depois a era do desbunde chamado, mas fala um pouco disso profissionalmente, ou seja, não dos professores chatos que tu tinha que submeter, mas fala dos editores, não precisa citar nomes, mas assim, do lance mais profissional, pode ser? Mas aconteceu mais ou menos algo semelhante por conta de eu não ser incomodado. Eu comecei publicando profissionalmente num jornal que pertencia ao governo do estado. Aliás, ainda pertence até isso? É, ainda pertence até hoje. E tá lá, é o jornal União. E nas primeiras histórias eu tentei colocar um pouco de recato, né, para não ser justamente censurado. Mas como eu vi que não estava havendo nenhum tipo de incômodo quanto a isso, então eu retornei à Velta inicial. Ela lá de tanguinha, de roupa curta, e ninguém me incomodou, exceto uma primeira dama, certa vez, que achou que uma cena foi muito audaciosa, mas não passou disso. Ah, e essa primeira dama era uma cliente potencial, assim, ou era alguém da área administrativa, diríamos assim, da editora? Não, não, ela não tinha nenhuma relação, apenas era a esposa do governador do estado. Apenas? Ah, tá. É, exatamente, apenas. Aí ela reclamou lá, porque foi uma cena que eu fiz, que tem uma ocasião que a Zelta vai pegar uns bandidos que estão assaltando o mercado, assim, de noite, né? Assaltando, uhum. No caso, não, eles estão arrombando, né? Uhum. E tem uma hora que um bandido consegue encurralar ela de forma que ela não consegue atingir ele. Uhum. Então o que ela faz é baixar a calcinha, o cara fica louco e ela aproveita e acerta ele, né? Essa foi a cena, né? Tá. E assim, ela tem muito, né? A Velta tem muito desse. Ela tem um pouquinho, parece assim, quase como se fosse um filme de James Bond, mas se a protagonista fosse uma Bond Girl. Né? Ela não se acanha em usar os seus atributos sensuais, assim, para atingir o que ela. Para chegar ao objetivo que ela quer. E me fala assim, como é que foi, nunca tivesse assim, reações, assim, por parte até de leitores, de dizer, ou depende até nos últimos tempos, já que a gente está com essa crise politicamente correta, essa síndrome, né, de ser chamado de sexista, de objetificar a mulher, esse tipo de coisa? Sempre aparecem essas figuras, né? Uhum. Cômicas, né? Porque são cômicas. Uhum. Então, mas eu nunca me importei com isso, né? Eu faço o meu trabalho, tenho o meu público, e quem está fora desse público não me interessa a tua opinião. Né? Eu faço o trabalho para quem gosta. Quem não gostar, pode dizer o que quiser, que eu não vou mudar a minha maneira de trabalhar. Uhum. Então foi o que aconteceu. Se alguém comentou isso, eu acho que comentaram, mas eu nem lembro especificamente quem nem quando, né? Mas eu continuei fazendo da forma que eu acharia, que eu achava melhor. Uhum. Deixa eu perguntar uma coisinha sobre, só uma pincelada, assim, nesse período de 92, 93, que trabalhaste para a editora dos Estados Unidos, como é que foi isso de ser arte finalista? Até eu acho, na verdade eu nem sei como é que é arte finalista em inglês, eu falei finalist, mas eu imagino que eu tenha chutado errado. Hã? Arte finalista, bom, eu fiz algumas... Pois é, como é que foi isso de tu não receber o crédito, ou eles colocarem tudo junto como Deodato Studios, como se fosse parte do Mike bom, Deodato? Como é que foi essa tua experiência? Foi muito ruim ou de repente até boa? Como é que foi isso? Bom, em termos financeiros foi muito boa, mas okay. Em termos de realização profissional não foi. Né? Uhum. E... o que ocorreu nesse caso é que os editores americanos estão interessados em vender, né? Uhum. Tem lá as revistas dele, tem os personagens, tem os artistas e querem só vender. O que interessa é vender. Uhum. E ocorreu que meu velho amigo Deodato, que eu conheço praticamente desde a infância, uhum. né? Chegou lá e apareceu de repente assim, né? E quando acontece uma novidade, então o mercado se volta para essa novidade. Ok. Então, todo editor estava querendo publicar Deodato. Entendi. E o que tinha mais próximo do traço dele era eu, que já trabalhava com ele há algum tempo e a gente se conhecia, ia um na casa do outro, trocava ideias, trocava revista, desenho. Uhum, uhum, né? Uhum. Então foi um caminho natural. E então eu fazia muitos trabalhos e era lá colocado como se fosse Deodato. Entendi. Outros da arte final também, né? A maior parte foi arte final. Teve lápis, mas foi pouco. Tá, e agora vamos pular para 2013, eu citei na mini bio que eu tentei resumir aqui antes de a gente começar a conversar, na intro, um livro que eu adoro, né, o Fantasmagorias do R.F. Luchetti, a gente entrevistou, até por sinal, era o mais, não tinha ninguém na rádio, o João, nada, o pessoal do áudio, nada, ninguém, eu também não, ninguém mais velho que ele, a gente bem mais novo que ele, e vou te contar, era a pessoa com mais sanidade ali. A entrevista era para ter uma meia hora, foi mais adiante ainda, e se tivesse 4 horas, ele ia estar falando, e né, assim, eu nunca vi coisa igual, assim, falando que era uma pessoa completamente, nossa, e daria para dizer totalmente que era uma pessoa 40 anos mais nova, assim, ninguém iria questionar. Fala como é que foi trabalhar com o Luchetti, né, lançando esse livro, que é um livro muito legal, Fantasmagorias, repito, de R.F. Luchetti, é de 2013, né? É. Fala como é que foi o teu trabalho com ele, pode ser? Pode ser, sim. Bom, primeiramente, isso foi até um sonho, assim, de fã, né? Porque eu já conheci o trabalho dele de histórias em quadrinhos que eram publicados nos anos 60. Uhum, de terror. Uhum. É, de terror. E aí depois eu consegui entrar em contato com ele através de carta. Isso foi no começo dos anos 80. Ah. E depois daí a gente começou a se corresponder por carta. Às vezes a gente telefonava um para outro, discutia algumas coisas, conversava. Que legal. E chegou uma ocasião que ele... Olha, eu estou escrevendo vários contos aqui. Você não gostaria de ilustrar para a gente tentar lançar um livro? Aí, rapaz, topo, né? Vai ser uma beleza fazer isso. Então, em 2003 foi que eu fiz aqueles desenhos do livro Fantasmagorias. 2013, né? 2003. Ah, em 3. Ah, tá, foi lançado em 2013, sim. 2003. Tá. E ele só foi lançado 10 anos depois. Ah, tá. E quando tu escreves, hoje em dia, assim, tu vês muito influência, o peso da influência do Luchetti na tua escrita, quando tá criando personagens ou aventuras para os teus personagens, tu vê muita coisa do Luchetti ainda ou não? É, e principalmente porque uma das características dele também é colocar mulheres sensuais, né? Isso, sem dúvida nenhuma, influenciou meu trabalho. Sensacional. E como é que as pessoas nos escutando podem entrar em contato com o teu trabalho? Quem não conhece ainda, Velta, quem quer saber mais sobre. Assim, faz aí, espaço aí está para ti, divulga, assim, se tem um local que a pessoa pode, concentra teus trabalhos, para as pessoas poderem, assim, tá. Estou a fim de saber mais sobre esse Emir Ribeiro e tem, assim, um site, fala, a bola está contigo aí. Bom, eu tenho algumas publicações na Comics de São Paulo, Comic Bookshop, parece que é o nome, e algumas bancas que fazem parte da rede dessa loja. Okay. Afora isso, eu não ponho as revistas em bancas de espalhadas pelas cidades, que tem muito problema com relação à distribuição, é complicado. Então, o que me restou em termos de venda, além dessas bancas de São Paulo, foi vender diretamente para o leitor. Okay. Aí, infelizmente, a gente tem que fazer um processo um pouco demorado, né? A pessoa deposita o valor na minha conta, eu confio se o valor está lá, mando para a pessoa pelo correio. Quer dizer, demora um pouco, mas, infelizmente, é só o que a gente tem disponível. Tá, não está com site. É que eu andei vendo há uns dias, antes de falar contigo até, eu me lembro na internet, Velta, que tinha até uma caricatura bem legal tua com a Velta, e daí falava um pouco da história da Velta. Não tem assim um site, alguma. Eu me lembro vendo isso na internet. Eu tenho uma página pessoal, por isso. Sinal, eu sou tão, digamos, desligado de informática, eu não sei como atualizar. Quem faz isso para mim é um amigo. Ah, é a www.emirribeiro.com.br. Tudo pegado. Emir Ribeiro caso, sem H, viu, gente? Nada sem. Vai me mandar perguntar como é que é. Emir, Emir, Emir, tudo junto. Emir Ribeiro, dois, ou seja, vai ter dois R's, então, né? Emir Ribeiro. É, dois R's. Tá. Exato. Então, Emir, eu quero te agradecer pelo teu tempo. Tá? Muito obrigado, uma honra falar contigo. Eu é que agradeço mais essa oportunidade de poder falar com o público, né? De fazer a turma conhecer um pouco do trabalho, porque acho que todo artista quer exatamente isso, que o público consuma e que goste do trabalho. Né? Claro. Olha, um grande prazer mesmo, tá, Emir? Igualmente, Marcos. Espero um abraço, que se encontre mais vezes. Tchau. Tchau. Marco Antônio. E aí, querido, tudo jóia? Saudade da época, viu, Marco Antônio? Ai, o que eu não aguento é o pessoal que saiu da puberdade anteontem jurando que tá reinventando a roda. Eu não tô te mentindo, eu fico assim. Mas é verdade. Na área de música, cinema e tudo. O pessoal jura que tá revolucionando alguma coisa e muitas vezes não é nem a cópia, é a cópia da cópia da cópia. É verdade. E quando então, faz a cópia da cópia da cópia, faz mal feito. Tá. Faz mal feito. Veja. Eu volto a dizer, Missão Impossível, As Panteras, não tem nada a ver. Não, pois é, o pessoal literalmente, a gente pensaria o seguinte, hoje em dia, tendo todo esse acesso à informação, daí sim as máscaras cairiam mais rapidamente. Não! Mas acontece exatamente o contrário, quer dizer, tu podendo desencavar as fontes originais, né, daí parece que o pessoal não pesquisa mesmo, é uma preguiça tão grande que o que tem de trapaceiro por aí pagando de inventor é gigantesco em todas as áreas, cinema e tudo mais. E as pessoas parece que não vão atrás para ver, peraí, mas será que essa ideia é original? Quer dizer, eu consigo imaginar amanhã os caras fazendo, sei lá, uma refilmagem, reboot de Janela Indiscreta e 90% dos críticos achando que é novidade. Bom, eu vou dizer para você, eu comecei a assistir o Agente da Anko, o filme agora, não fui nem até a metade porque não consegui. É mesmo, né? Não. Eu não tive coragem. Não. Eu, se você, não, sabe, não assista porque não tem nada a ver com a série original. Pois é, e era uma série tão legal, hein? E a frente do seu tempo, né? Totalmente, né? O lance de dois agentes, imagina o cara se aliar com o Russo, né? Porque Russo era devorador de criança, né? É, Napoleão Solo e Ilia Kuryakin, né? É. Grande, Dave McKellen e Robert Vaughn. Exatamente. Desculpa, Robert Vaughn, claro, é o Napoleão Solo, não confundi. Vamos então para o nosso garimpo musical. Vamos começar nos anos 50 para variar então, gente, por favor. La mia febbre lula, sono malato di hula hoop, perciò non posso stare senza l'hula hoop. Gira, gira, sempre più cieli, più cieli blu mi danno ben veleno l'hula hoop. M'ha stregato l'hula hoop, perciò intossicato son di hula hoop. Gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira follemente. Vedo fantasmi danzare pazzamente, e la notte sento gridare la mia febbre lula hoop. Sono malato di hula hoop, perciò non posso stare senza lula hoop. Gira, gira, gira e non fermarti più. Senta. Follemente vedo fantasmi danzare pazzamente, nella notte sento la febbre lula hoop. Sono malato di hula hoop, perciò non posso stare senza l'hula hoop. Gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira follemente, per non fermarti più. Marco Antonio. Canção de 58, o nome é La Febre del Hula Hoop. Ou seja, a febre do bambolê. Essa canção aí é do... Eu acho um cara de palmas, falando sério. Tomara que não tenha nenhuma pessoa nativa da Itália, apesar que deve ter, né? Tem muito paulista me escutando, muita gente de São Paulo. Mas assim, eu acho ele meio que um picareta. Mas esse cara, assim, o nome dele é Adriano Celentano, ele é assim, um ícone na Itália, né? Essa canção de 58, o maior hit dele, um dos maiores hits dele foi 24 mil abate, em 61, a gente vai ouvir um trecho daqui a pouco, mas vamos falar um pouquinho dele. O apelido dele, Molejato, que quer dizer o flexível, tanto que ele rebolava e dançava. Ele é um entertainer, um showman italiano, né? Ele nasceu em Milano em 38, cantor, apresentador de TV, ator, comediante, diretor de cinema, roteirista e foi um dos pioneiros do rock and roll no país da botinha. Grande fã de Jerry Lewis e Elvis Presley, Nas décadas de 70 e 80, ele foi um dos maiores chamarizes de bilheteria naquela parte da Europa. Ele fez várias comédias muito populares, estreladas por ele, que tinham muito desse lance desengonçado, mas de bom coração, muito humor pastelão, muito humor físico. Ele pode ser conferido como cantor, né? Por exemplo, em filmes como um filme chamado Rock Twist e Doce Vida, né? Obviamente no Brasil tentaram fazer um link com Dolce Vita, o título original era Il Ragazzi del Jukebox, que era baseado numa canção dele até, que é uma, ele até aparece no filme, sobre um cara viciado naqueles jukebox, que podia escolher os maiores discos de rock and roll, as maiores canções de rock and roll para tocar. Isso foi no final dos anos 50, em 59 esse filme. O interessante foi realizado por um futuro mestre do terror italiano, Lucio Fulci, um diretor que eu adoro, fez Zumbi 2, entre outros clássicos. Ele também fez, ele também pode ser ouvido, o Celentano, num filme chamado O Solteirão Amansado, Bingo Bongo, né, nesses três que eu falei, né, o Rock Twist Doce Vida, O Solteirão Amansado e Bingo Bongo, ele aparece como ator também, num filme de suspense chamado La Ragazza Che Sapeva Trovo. Seria literalmente a Moça Que Sabia Demais, mas no Brasil o título era Olhos Diabólicos. É um filme de suspense muito bacana, do lendário diretor Mario Bava, com até aquele ator americano John Saxon, que é um ator de origem italiana, mais conhecido por seu parceiro do Bruce Lee, junto do Jim Kelly no filme Operação Dragão. E também no recente filme, na superprodução com Daniel Day-Lewis e Penélope Cruz, Nine, né, baseado no musical, e também, que por sua vez era baseado em filme de Fellini, também pode ser ouvido o Adriano Celentano. Ele lançou mais de 40 discos até hoje e é um dos maiores vendedores da história da indústria fonográfica italiana. Vale dizer uma coisa, aquele filme, eu acho uma obra-prima, Paixão de Cristo, que o Mel Gibson dirigiu, a Rosalinda Celentano, que é a filha do Adriano Celentano, interpreta o Diabo. Me lembro que era você deve se lembrar, era ela, careca, assim, e tu não consegue muito definir o sexo do personagem. Foi interpretada pela Rosalinda. Vamos tocar, por favor. Eu só quero, eu gostaria, antes de você me permitir, claro, mostrar o seguinte para você, ele realmente é um picareta. Porque tem uma música que fez um sucesso estrondoso com J.J. Light e que o Fufunha odeia. E ele gravou novamente. Eu vou tocar um trecho para ver se você conhece. Mas você paga os direitos, né? Tão picareta não, mas vamos lá. Não sei. Das bin auch ich, ea, ea, ea. Essa música foi gravada originalmente por J.J. Light, que é índio, e ele gravou também e sentou o pau. Tá, mas as duas versões são bem parecidas, não são? Eu não diria bem parecidas, eu diria idênticas. Ah, tá, porque eu não tinha ouvido essa do Celentano, mas eu, quando começava a cair, na mesma hora eu me lembrei da outra. De que ano que é a original, lembras, mais ou menos? 67, 68, por aí. Eu ia chutar 70, ainda era dos anos 60, com J.J. Light, que era índio, ele era índio, sim, mesmo, sim. E essa é uma música tribal. Celentano pegou e sentou o pau, é comigo mesmo. Puxa, vou te contar. O Adriano Celentano, olha, a Cláudia Amori, uma das mulheres mais lindas do cinema italiano, é esposa dele, quer dizer, algumas coisas ele fez certo na vida, e não daria para comparar assim com, como é que pode dizer assim, não é parecido, não diriam que seriam parecidos os filmes dele, por exemplo, do Mazzaropi, mas eu diria que a popularidade dele nos anos 60 e 70 era mais ou menos aquela, sabe? Os críticos sempre desprezando, e ele na Itália, muito sucesso. No Brasil, acho que foi mais o Lando Busanca que ficou conhecido, mas o Celentano lá, mas assim, uma popularidade, e desde então já apresentou programa de TV, ele é assim, icônico lá, né, quer dizer, vai explicar. Vamos tocar um trechinho do 24 Melebate. d'amore, valeu di tante mille baci, mille carezze ore all'ora, con 24.000 baci, vedi chi corrono le ore, tu un giorno spesi dove te, con il secondo vado te, niente bugie meravigliose. Mas eu vou te contar. É, 24 milabate. Essa é de 61, foi mega sucesso. Vamos então para os anos 60, por vamos favor. Bora. Vamos lá, Fufunha. Cantou de 65. In the morning when everything is ended. And night's cover has lifted without you. In my mind I am here alone, suspended with memories of you. In the streets I can hear the day beginning, another day beginning without you. If you don't come back to me tomorrow, I don't know what I'll do. You're all around me everywhere, and in this city's lonely places, this crowded sea of faces, you're together, things that you could never ever know, and I'm resigned to loving you forever. I know I can't let go. You're all around me everywhere, and in this city's lonely places, this crowded sea of faces, you're there. Marco Antônio. Tá, esse grupo aí, o nome é Walker Brothers. Uh-huh. Os irmãos Walker, né? Eles se formaram em 64, são de Los Angeles, se juntaram em Los Angeles. Eles estiveram juntos de 64 a 68, daí separaram depois de 75 a 78. É um grupo, né, californiano. Apesar do nome Brothers, eles foram lançados como irmãos, mas os três não tinham parentesco algum. O nome do primeiro, Scott Engel, depois eles mudaram, né, a gravadora para Scott Walker, daí o John Maus mudou, passou a ser John Walker, e depois o Gary Leeds, que deles renomearam Gary Walker. O interessante é que com a invasão... E o Johnny Walker, o Johnny Walker virou whisky, né? Imaginei, tá bilionário. Mas de qualquer forma, o interessante é que estava tendo aquela invasão, né, British Invasion, né, nos Estados Unidos, Herman's Hermits, obviamente Beatles, e o interessante é que aconteceu com eles o contrário, eles invadiram o Reino Unido e ficaram muito mais populares na Inglaterra, na Escócia, na Irlanda do que nos Estados Unidos. A gente já tinha tocado outra canção deles há um tempo aí, no caso a que a gente ouviu agora é You're All Around Me, ou seja, seria algo com uma música diz, você está sempre ao meu redor, na verdade ele está dizendo que ele não consegue esquecê-la, onde ele vai, ele a vê. Né? E um dos maiores hits dele foi The Sun Ain't Gonna Shine Anymore, que é de 66, né? Tu já tinha mostrado algumas versões com a Cher, com o Neil Diamond, e acho que a versão mais famosa acho que é do grande Frank Valli. Eu acho que é. Né? Isso. Deixa eu ver o que dá para dizer também. Eles podem ser ouvidos em filmes como Beach Ball, que é, no Brasil era Farra Musical, aqueles filmes de praia, estrelado pelo Ed Burns, que era, acho, daquela 727 Sunset Strip, que era um seriado bem popular, o cara vivia com um pente até arrumando o topete. Sim. No filme Bonecas que Matam, que é uma comédia que mistura o subgênero de filmes de praia com sátira 007, estrelado pela aquela deusa berlinense de nascimento, a Elke Sommer. Também no recente O Homem Duplicado, que é um filme que eu achei muito chato, baseado na obra do Saramago, com o Jake Gyllenhaal e a maravilhosa Isabella Rossellini. E numa popularíssima série de TV que eu reconheço, que nunca vi, e pra te falar, então não espalho, mas eu não tenho muita vontade de ver, que é The Walking Dead. Eles também podem ser ouvidos, esse grupo Walker Brothers podem ser ouvidos tocando... na trilha sonora. Vamos tocar então um trechinho da versão deles, do Sunny Gonna Shine Anymore. Essa no Brasil não tocou muito, viu, Marco? Pois é, ela foi muito sucesso, como eu falei, no Reino Unido, né? Olha, eu acho que a versão da Cher não tocou no Brasil. A do Neil Diamond tocou um pouco, mas eu tenho quase certeza que a mais popular mesmo foi aquela do grande Frank Valli. O sucesso deles no Brasil foi essa. Abre aí, Fofunha. Very hard to do. If you really love him, and there's nothing I can do. Don't try to spare my feelings. Just tell me that we're through. Essa era tocada diariamente na rádio difusora. Pelo amor de Deus, né? Música, ela fez mais sucesso no Brasil, então essa... Make Easy in Yourself. Tá. Porque a canção que fez eles venderem um montão no Reino Unido foi The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Vamos então passar para os anos 70, por favor? E eu acho essa menina um porre. Pera um pouquinho, não é essa não. Pera aí, eu acho essa menina um porre. Eu vou te provar que a implicância é tua. Não, não é não, ela é muito chata. Vamos lá, gente, por favor, 79. Vai lá, Fofunha. I can't. Bom, pelo menos ela se livrou daqueles pentelhos, né? Tá falando dos Bee Gees? Exatamente. Pô, mas você não gostou dos Bee Gees? Eu gosto de alguma coisa deles, mas a voz do cara me irrita. Poxa, olha, não vamos nem entrar nessa discussão aí, porque eu acho que ele caminha sobre as águas. De qualquer forma, ela é protegida do Barry Gibb, né, dos Bee Gees. O nome da cantora é Samantha Sang, S-A-N-G, essa cantora de 79. Até o João praticou, cometeu essa heresia até, falando, é porque, na verdade, essa cantora que a gente tocou agora, Now, não é produzida pelos Bee Gees. Meco Monardo, Monardo, ah, pera aí, pô. Fica pra nós, mas a gente tava falando em picaretagem, por favor, né? Meco Monardo pegou o tema do John Williams do Guerra nas Estrelas e transformou numa uma mega versão disco que tocou, vou te contar, durante anos a fio. Mas Meco Monardo é como o Meco Monardo é Deus. É, o Meco Monardo, pra quem não sabe, um mega produtor, o cara é americano, acho que é da Pensilvânia, mas o cara se entulhou de dinheiro fazendo essas versões, né? Eu acho essa canção que tocou agora, apesar de não ter feito sucesso, acho ela muito bacana, essa, é Now, sim. Né? Agora, o maior hit dela, obviamente, foi, na verdade, 77 para 78, Emotion, com Barry Gibb. Por favor, olha, falando sério, nossa, vou ter que usar alho agora. Aqui, pra te afugentar. Tá, é a cantora Samantha Sang, ela é conhecida também, foi conhecida também como Cherry Lau Sang ou Cherry Gray. Ela nasceu em Melbourne, na Austrália, em 51, em agosto de 51. O sobrenome é S-A-N-G, é chinês, é que o bisavô dela era um cirurgião chinês muito conhecido. Como eu falei, protegida do Barry Gibb, ela, no caso, eles escreveram Emotion, eles escreveram Emotion para ela quando ela foi visitá-los na França, quando eles estavam em 77 preparando a trilha sonora dos Embaixadores da Noite, e ela pode ser ouvida em outras trilhas, como num drama que a gente já citou algumas vezes em outros programas, que em inglês era The Bitch, né, a puta, a cadela, que em português era O Garanhão e a Prostituta, com a Joan Collins. Com a Joan Collins e um italiano que foi lançado até na Europa como imitador do Terence Hill, que era um ator chamado Antônio Cantáfora. Ele até fez no Brasil, em Paraty, a versão cinematográfica do Gabriela, com Marcelo Mastroianni e a Sônia Braga. No papel até que na novela original era do Fulvio Stefanini. A Samantha pode ser ouvida em Roll Bounce, que no Brasil era Ritmo Alucinante, que é um filme de rito de passagem, acho que foi filmado lá por 2004, mas se passava nos anos 70, num longa francês de nome Disco também. Então vamos tocar um trechinho aí, por favor, se segura, tá? Aí do Emotion, só para o pessoal lembrar. Deixa eu só te dar uma informação. Mark Selling, ator conhecido pela série Glee, é encontrado morto nos Estados Unidos. É, eu nunca acompanhei essa série aí, mas, nem pelo eu. Amor de Deus, eu acho que já é, sem mentira, acho que já é a segunda pessoa do elenco que morre, e o lance é que o elenco é todo jovem. Eu não conheço esse ator aí, mas sou obrigado a chutar que o cara não tinha 35 anos. Não tinha 30. Pois é, porque tudo se passa numa high school, né? Se passa numa escola de segundo grau. Vai, vamos lá, vamos pro sacrifício. Tá. Vamos lá, Fufunha. Bom, quem canta são os Bee Gees, não é ela? Pois é, mas eu tô meio chocado agora, até é bacana que a gente tá ao vivo, eu jurava que tu era mega fã dos Bee Gees, quer dizer, só algumas coisas tu gostas, só então, né? Eu gosto daquilo que não fez sucesso, Charade. Ah, tá. Eu gosto daquilo que não... Por sinal, não vai acreditar, a Samantha Sen gravou Charade. Tão protegida que ela era deles. Mas continua, desculpa, tu gosta de Charade, tá. Gosto do também, tipo assim, apesar de ter feito sucesso, mas antes da explosão do disco, a Sarah Joke, esse tipo de coisa. Sim, eu gosto daquela música pré-embalos de sábado à noite. Entendi. Então, do Meco Monardo, a que eu gosto, é essa aqui que eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar um trecho do que eu adoro de Meco Monardo. Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me and my life. This is my life. The age of my love will come and find me. For that's the way that I was born to be. This is me. Bom, Mas é capa nossa, com todo respeito, né? Com todo respeito, a dama, a Lady Shirley Bassey, sem mentira, se ela cantasse o Guia Telefônico, eu ia chorar, né? Essa eu música, também. Vocês vão estar tá lembrando aí, eu até, é que eu citei, claro, o maior hit dele, né? Que foi o Star Wars Theme, mas isso aí é This Is My Life, isso aí, pelo amor de Deus, isso é intocável. E né? Shirley Bassey é Shirley Bassey, né? Falando sério mesmo, sem exagero nenhum, eu fico mal ouvindo, cara. Me bate assim, nossa, saudade do que eu não passei até. Saudade do que eu vivi. Eu saudade do que eu vivi, do que eu não vivi e de que até eu não conheci. Porque essa é de 69. Creio que você não 69. Era nem nascido em 69. Não, totalmente apoteótica a versão, né? Totalmente, um lance mega. Vamos pros anos 80 então, querido? Vambora. Vamos lá. Something in the water, did it fall from out the sky? I've never known a feeling like it, I wonder why. Olha só, gente, só tem... Thank you. Marco Antônio. Tá, essa canção é de 84, o nome em português seria Ondas Azuis, Blue Waves. O nome do grupo é Modern English. O maior hit do grupo, a gente vai ouvir um trechinho daqui a pouco, é uma canção de 82 que eu amo, chamada I Melt With You. Falar um pouco do grupo, uma banda de pós-punk de Colchester, da Inglaterra. Começaram em 79, foram até 87, depois voltaram em 89, ficaram até 91, e desde 95 até esporadicamente hoje em dia. Aí, a intenção deles era inicialmente ser um grupo bem punk, com um som também com mistura de influência gótica. Adoravam um grupo Joy Division. O nome original do grupo era The Lepers, seria Os Leprosos. A pegada era bem mais pesada nos anos 70. E daí eles podem ser ouvidos numa comédia que eu amo, uma comédia super pouco conhecida no Brasil, em inglês, uma comédia romântica chamada Valley Girl. No Brasil era Sonhos Rebeldes. É o primeiro filme estrelado pelo Nicolas Cage e a primeira vez que ele usou o sobrenome Cage, que é um sobrenome fictício, né, baseado em história em quadrinhos, porque o nome dele verdadeiro é Nicolas Coppola. Então ele já tinha feito pontas em filmes com o nome Nicolas Coppola, e daí quando ele conseguiu esse papel de protagonista, ele decidiu, supostamente para não ter um lance de nepotismo, ou conectarem com o tio dele, o Francis Coppola, ele decidiu daí botar o nome Nicolas Cage. Também no filme Viva a Babá Morreu, Jovens Bruxas, e também num recente drama chamado I Melt With You, que é o nome, né, da canção que já vai vir daqui a pouco. Olha só, a história desse recente drama, esse filme chamado I Melt With You, foi feito em 2011, é sobre uma alucinógena reunião entre ex-colegas de faculdade, estrelada pelo Rob Lowe, pela Carla Gugino, pelo Jeremy Piven, e pela ex-atriz pornô Sasha Grey. E o interessante é que o diretor Mark Pellington, se vocês não estão conectando com o nome, ele é realizador de um filme que eu acho um dos maiores filmes dos últimos 25 anos, é um filme chamado O Suspeito da Rua Arlington, com Jeff Bridges. Ah, lembro, assisti. Isso, com Tim Robbins, um filme de conspiração. Pois é, esse diretor é tão viciado na canção I Melt With You, que daí ele, ouvindo pela milésima vez, ele começou a imaginar um filme que tivesse a ver com as inspirações lisérgicas que ele captava quando ouvia Mel Tidil. A gente vai ver daqui a pouco um trechinho. Só uma coisa também importante dizer. Ah, no Brasil, esse filme é Pacto do Passado, o nome. É um filme de 2011. E só para dizer, a gente vai ver um trechinho, né? I Melt With You, a tradução literal seria eu derreto com você. Mas, na verdade, a ideia na trilha é que os dois vão se derreter, vão se tornar um só. Então, vamos ouvir aí um trechinho, canção de 82, Sucessão, do Modern English. Moving forwards, using all my breath, making love to you was never second best. I saw the world crashing all around your face, never really knowing it was always mesh and lace. Marco Antônio. Essa canção tem três versões feitas pela mesma banda. Então, ao Melt With You de 82. Então, quero agradecer o espaço. Não, peraí, calma. Eu quero discutir um negócio com você que há muito tempo está na minha cabeça. E eu já mandei para muita gente, inclusive algum tempo atrás. Eu lembrei disso hoje porque eu estava olhando meus e-mails, um que eu tinha passado para Todd Rundgren. Você lembra de Vincent Bell? Sim. Tá, ok. Ele fazia um som aquático e eu perguntei ao Todd o que que ele usava. Eu não sei, não tenho a mínima ideia e ninguém sabe até hoje qual era o instrumento usado. Você já ouviu alguma coisa? Não, eu já ouvi falar desse cara, eu me lembro que tinha um som bizarríssimo. Então eu vou te mostrar aqui para você poder ouvir. Tá, mas continua não sabendo o que que é, então. Ó. Thank you. Bom, até hoje ninguém sabe. Eu me lembro que ele faturou um monte com aquele tema do aeroporto. Que sim, ele fez, né? Nick. E a marca de dele era, eu acho que ele chamava alguma coisa tipo Watery Effects, né? Efeitos de água. Exatamente. Era o som aquático. Daí quer dizer que... Ninguém sabe. Mas mal que ele pergunte, tirando o Airport Love Team, ele nessa área do easy listening, de, sei lá, desculpa a expressão meio pejorativa, mas assim, meio música de elevador, meio Paul Murriá, ele fez muito sucesso bastante, no Brasil, mas era só com uma ou ele fez com várias? Não, ele fez com Airport, ele fez com essa, Marilyn Stem, com Nick, fez outras também. Ah, eu jurava que era só Airport que ele tinha Nick, escondido aqui. Nick, inclusive, é de Burt Bacharach, que fez a música pra filha dele quando nasceu com problema, o Diabo 4. Tocou mais que Burt Bacharach. E ninguém consegue, me disse o Todd o seguinte, olha, na época dele não tinha absolutamente nada, hoje nós temos computadores, temos tudo e ninguém consegue. Hoje o cara faria, mas quer dizer, não, ele deve ter de alguma forma mecânica mesmo, porque já notaste uma coisa, obviamente, lembra marimba, né? Mas ele me disse o seguinte, que até hoje, nem com toda a tecnologia, conseguiram reproduzir o som dele. O som é mesmo? Não conseguiram. É bizarro. Dizer, mas é como se fosse uma marimba aquática. Exatamente. Um pouco, né? É por isso que diziam que era o som aquático. Tá? Inacreditável. Então até quinta? Até quinta e até sábado. Exatamente. Um abraço. Outro. Valeu. Tchau. Tchau.